Irmão, nós temos uma avenida que se chama Antônio Carlos. E essa avenida, depois do viaduto São Francisco, é uma avenida tão bonita. É uma avenida larga. É uma avenida que dificilmente você tem engarrafamento, porque é uma avenida que flui. Que coisa boa a Avenida Antônio Carlos em Belo Horizonte. Quem construiu aquela avenida foi o Juscelino Kubitschek. E junto com isso ele construiu todo o conjunto da Pampulha. Ele chamou o Oscar Niemeyer e construiu todo aquele conjunto num lugar onde não tinha ninguém, não tinha nada, ninguém investia, e ele foi considerado um louco, como foi para fazer Brasília. É um absurdo esse homem gastar tudo que tem, tudo que pode para construir essa avenida larga, indo lá para aquele buraco e fazer um lago naquele lugar lá. Eu não sei para que é aquilo, meu Deus. E porque as pessoas daquela época falaram isso, conseguiram impedir o projeto. E do viaduto São Francisco para o centro da cidade, eles conseguiram espremer e deixar um filetezinho só da avenida. Hoje, a prefeitura está gastando milhões de dólares para conseguir aumentar, alargar o pedaço que eles tinham estreitado para ver se melhora o trânsito. Sabe qual a característica de JK naquele dia? Independente de quem ele era, de como ele era, de todo o contexto espiritual que possa envolvê-lo, como homem, Deus deu a ele uma virtude de magnificente. Alguém que ousa fazer algo que os outros não fazem, que não tem coragem, não querem fazer, para abrir um canal, para abrir uma avenida, para abrir uma via de acesso para um lugar onde as pessoas teriam ampliado a sua condição de vida. Alguém de visão. E eu e você fomos chamados por Deus para sermos alguém de visão, que abre um canal, abre uma avenida na vida de alguém, abre uma avenida na família de alguém, abre uma avenida num lugar obscuro, cheio de mato, cheio de lixo, você vai lá e leva a palavra, você vai lá e leva o amor, você vai lá e leva uma ajuda, você vai lá e contribui, você vai lá e ensina a fazer, você vai lá e abre uma avenida aonde alguém vai poder depois habitar, prosperar, crescer. Por isso, o que eu tenho e o que eu sou, o que você tem e o que você é, que veio de Deus, não veio de nenhuma outra fonte, tem que ser disponibilizado para que alguém seja abençoado. Se você vende seu negocinho, se você vende o seu produto, se você vende o seu serviço, tem que ser para alguém ser abençoado e não para você ganhar dinheiro apenas. Perca dinheiro, mas faça alguém ser abençoado, e o Senhor vai te honrar e vai te fazer ganhar dinheiro. Mandamos lavar o tapete, vários tapetes daqui, outro dia. E junto nesse mesmo lugar eu mandei lavar dois tapetes da minha casa. E eles ficaram lá uns 3 dias embrulhados no plástico bonito, todo... parecendo mesmo que veio da fábrica, uma coisa assim linda. Mas quando eu abri o tapete e fomos colocar no chão, ele estava tão sujo quanto antes. E eu disse, não, me ajuda porque eu vou levar de volta esse tapete. Eles vão nos devolver o dinheiro. E a Dani, como toda mulher, não, deixa eles lavar de novo. Não lavar de novo não, eles vão devolver o dinheiro. Eles já perderam a oportunidade de ter feito bem feito. Ai, devolver o dinheiro, a gente não devolve não, viu? Vamos ver aqui de novo, vou pedir lá para eles lavarem de novo. Você e eu fomos chamados por Deus, e essa é uma marca de Deus na nossa vida, para sermos excelentes. Aquilo que você faz, pode até ser que dê um defeito, um problema, que volte, mas que você conserte tudo, e que você da primeira vez já faça com a maior excelência, para que alguém diga, como é que você consegue? O Espírito do Deus Altíssimo que habita em mim, me faz ser excelente em tudo que eu ponho as mãos. Tem que ser assim, irmão. As pessoas estão aprendendo a ser excelentes os consultores, os professores, os doutorados, os MBAs estão ensinando as pessoas a serem excelentes profissionais para ganhar mais dinheiro para si mesmas. Isso não tem futuro. Mas Deus pode pegar alguém que nem sabe ler direito e lhe dar recursos suficientes para ser magnificente. Usar os dons e as virtudes que recebeu de Deus para abrir portas, caminhos, avenidas, ruas largas na vida, na história de alguém. Nós, como igreja, não temos outra função nessa terra, irmão, senão manifestarmos o brilho da glória de Deus, não apenas em nós mesmos, mas em tudo o que fazemos. Quando nos reunimos aqui na escola de discípulos para estudar, é para sermos mais excelentes. Quando nos reunimos nas células, é para expressarmos esta excelência de Deus. Abrirmos avenidas largas de Deus para a vida de alguém que está amarrado, opresso, oprimido, angustiado, escravizado pelo diabo. Então você e eu, irmãos, podemos sair daqui, podemos entrar na nossa casa, podemos entrar lá no hospital, podemos entrar no ambiente de trabalho, podemos chegar na célula dizendo: eu sou um excelente de Deus e hoje eu tenho a alegria e o privilégio de me doar mais uma vez para abrir canais, avenidas largas de Deus na vida de alguém. Não é uma tentativa, não é eu tentando ver se eu consigo um tempinho, se eu consigo um ânimo para ir à igreja, para fazer, para ir na cela, para fazer uma obra, para ajudar um pouquinho, para quem sabe testemunhar, eu não sei, mas porque eu sou muito tímido. Não, irmão, é você entendendo. Eu fui chamado por Deus para ser o templo cheio de excelência e de glória, e isso significa realizar alguma coisa além do ordinário, além do natural, muito além de tudo que pode se imaginar, para que Deus alcance a vida de alguém. O que é ser majestoso? É ser alguém cheio de brilho, de luz, de glória, de recursos, de poder, de beleza, de graça, e que usa tudo isso para abençoar os outros. Que usa tudo isso para abrir avenidas largas, onde ninguém enxerga, onde ninguém vê, onde ninguém arrisca investir. Você e eu vai lá e ora, e impõe as mãos, e abençoa, e profetiza, e proclama, e caminha mais uma milha, e ensina. Esta é a vida da igreja nessa terra. Algumas coisas impedem muitas pessoas de serem magnificentes. Uma delas são as amarguras da alma. Alguém me fez isso. Ah, deixa chegar a vez dele. Não, fulano não me ajudou. Fulano podia, mas não fez. E os anos se passam, e os dons e os talentos, e as virtudes, e até os depósitos de Deus na vida daquela pessoa, e o potencial de Deus na vida daquela pessoa ficam limitados a meia dúzia de centímetros. Porque aquela pessoa diz: eu não faço, eu não dou, eu não ajudo, eu não vou. E uma raiz de amargura faz com que alguém, por anos, deixe de ser magnificente, deixe de realizar alguma coisa em favor do outro. A falta de perdão faz com que alguém viva uma vida inteira travado. Alguns serão aqueles homens que gritaram e disseram que o JK não podia fazer aquela obra grandiosa. Não. E há pouco tempo eu estava conversando com um assessor do prefeito. E ele estava me dizendo: eles tinham um projeto gigantesco em Venda Nova. Estavam construindo e estão construindo lá, mas o projeto era outro. Uma estação do metrô, uma estação de ônibus, um estacionamento gigantesco, um shopping gigantesco, e alguns impediram o projeto original. Simplesmente dizendo que aquela região não precisa de algo tão grande e tão suntuoso ou tão multiplamente eficiente. Não precisa disso aqui não. E se levantaram e obstruíram o projeto porque achavam que não precisava daquilo. Gente de mente curtinha. Gente de mente curtinha. Sei para quê. Fulano é isso, Beltrano é isso, sei para quê. Sempre murmura, reclama e obstrui a obra de excelência de Deus na vida das pessoas. Às vezes obstrui na sua própria vida. Por causa de um sentimento mesquinho, que é como a politicagem de JK, ou desse exemplo de hoje. Que na verdade é só por conflitos de interesses. Quanta gente, por conflitos de interesse, deixam de ser o que Deus diz que nós somos. E por qualquer coisinha, pouca coisa, mas muito pouco, emburra, embica com o familiar, briga com o marido, briga com a esposa, encrenca com as pessoas no trabalho, por qualquer coisa é um sujeito chato, ranzinho, e que só afasta as pessoas e deixa de ser um templo magnificente de Deus. E sugam, sugam, sugam, sugam, sugam, sugam atenção. E muitas vezes não há o suficiente. Você pode investir, pode dar, pode ouvir, pode atender, pode fazer o mundo inteiro. Nunca é suficiente. Porque ao invés de serem magnificentes e produzirem algo que abençoa os outros, são pessoas que sempre querem ser beneficiadas. Só isso. E é como um poço sem fundo. Nunca resolve. Mas Deus fez a mim e a você para sermos magnificentes, cheios de excelência, magníficos em excelência, de renome e glória em todas as terras. Isso não significa apenas que nós somos cheios de ouro e de roupagem linda e exaltados e andamos lá no alto e as pessoas andam lá aplaudindo a cada um de nós, não. Isso significa que nós, com simplicidade de vida, realizamos tudo que temos e que somos, está à disposição para executar algo que abençoa as outras vidas. Para proclamar o evangelho, para dar pão, para dar comida, para ajudar. Os irmãos estavam aqui ajudando a mãe aqui com a criancinha aqui, para se disponibilizar para qualquer coisa, sem preço, incondicionalmente. E se conhecemos ao Senhor para fazer aquilo que é o único propósito do coração de Deus, tirar as escamas dos olhos dos que estão nas trevas, arrancar as cadeias que o diabo mantém na vida de tanta gente. Eu e você fomos chamados para sermos magnificentes.